tudo bom? Eu sou o Fernando Sobrinho e você está ouvindo o Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas e o meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? E nós tivemos vários comentários no nosso blog e nas nossas redes sociais. Eu separei aqui 3 deles para poder dividir com vocês e agradecer principalmente a esses ouvintes e leitores aí do Balanço Focado. O primeiro deles foi o Eduardo Ferrari, de Brasília. Ele comentou sobre um texto que fizemos sobre o 5S, aquela metodologia japonesa de organização do ambiente de trabalho. Ele disse assim: excelente o texto. Claro, objetivo e de fácil compreensão. Sempre ouvi falar em 5S, mas não sabia o que era. Seria legal ilustrar com alguns exemplos reais da sua aplicação. Parabéns, Fernando. Muito bem, Eduardo. O que a gente fazia, né, com a equipe de trabalho era efetivamente assim, em uma semana, essa semana ela poderia ser em dezembro ou em janeiro, nós parávamos uma semana para poder fazer um planejamento da área. Só que nessa semana a gente acabava aplicando e praticando o 5S da seguinte forma. Para cada dia da semana, a gente teorizava sobre um dos censos e praticávamos esse censo. Então, na segunda-feira falávamos sobre o censo de utilização e praticávamos o censo de utilização. Na terça-feira falávamos sobre a organização e praticávamos sobre a organização. E assim sucessivamente até chegar na sexta-feira, quando o resumo, né, e o fruto do trabalho dessa semana, nós tínhamos o planejamento da área, mas também todo o layout da sala, os projetos, os arquivos, tudo organizado e como iria ser o funcionamento da nossa área naquele ano. Então era mais ou menos assim que eu aplicava o 5S lá na equipe e essa aplicação ela acabava tendo reflexos nas unidades operacionais que estavam subordinadas aí à gestão lá da nossa área. Como tem um programa que a gente chama de padronização do processo produtivo, e essa padronização do processo produtivo ela tinha uma sequência de auditorias que culminava com uma validação feita pela equipe de Brasília, todo esse trabalho que a gente fazia de planejamento viabilizava a gente replicar o 5S nas unidades operacionais e fazer ali a prática, né, dos procedimentos padronizados junto às unidades. Isso aí foi muito bom porque garantiu resultados muito positivos aí durante muitos anos dessas unidades que eram subordinadas à nossa área. Bom, o segundo comentário é do Rafael Lima e esse comentário ele veio pelo grupo no Telegram. Ele está falando também sobre o 5S. O que o Rafael falou? Gostei bastante do texto, principalmente ao comentar sobre que um lugar limpo é aquele que menos suja. O mesmo princípio pode ser aplicado a várias coisas. Em combater a causa, sujar, e não sintoma, sujeira. É isso mesmo, Rafael. Quem aí fez cursos de gestão da qualidade, sabe que buscar a causa raiz é onde você evita o problema. Ele deixa de existir, né? Então, a eterna busca pela causa raiz aí é uma ação perseguida aí pelas equipes que cuidam de qualidade. Quando você não cuida de não sujar, você tem que aumentar a quantidade de pessoas que tem que limpar a sujeira. Se você evitasse sujar, você não teria aquele custo adicional. Por isso que é importante ir até a causa. E o terceiro comentário foi do Felipe Firmino, também no Telegram. Ele falou assim: tô acompanhando e gostando do balanço, mas acho que daria uma continuidade você comentar do GTD com um pouco mais de detalhes, considerando que respondeu perguntas. Queria ver esse assunto e também sobre Bullet Journal em um podcast futuro. Bom, Felipe, atendendo ao seu pedido, o tema principal do episódio de hoje está voltado para o GTD. Vamos lá! No GTD, dominar o fluxo de 5 fases é relativamente fácil, pois é uma sequência lógica e fácil de ser seguida. Aprendemos muito por repetição. E como ao implementar o fluxo você vai repeti-lo muito, o domínio sobre ele é possível de ser obtido apenas usando. Vira praticamente um automatismo. tal qual de dirigir, pois a sequência já vai acontecendo naturalmente. Em uma discussão que eu estava tendo com algumas pessoas de um grupo no Telegram sobre GTD, foi levantada essa questão, que muitas vezes a pessoa acaba não seguindo a metodologia totalmente ou fazendo todos os registros exatamente pela habilidade que ela adquiriu ao longo do tempo usando o fluxo de 5 fases. Só que o fluxo de 5 fases sozinho não vai garantir que o seu sistema te coloque em estado mental de tranquilidade, por ter controle sobre os seus compromissos e as suas obrigações. Só lembrando que o GTD é um sistema que te permite ter controle e também perspectiva. Mas quando estamos ainda no nível do fluxo de 5 fases e do tema que eu vou tratar aqui hoje, a revisão semanal, estamos ainda na vertente do controle. Perspectiva você ganha quando começa a lidar com os horizontes de foco, mas isso é tema para outro episódio. Ter a mente clara como água só é possível se você, além de estar agora fazendo as coisas com as quais você se comprometeu, ainda tem o seu sistema consistente e atualizado. Aqui é onde a maioria das pessoas peca ou sai dos trilhos. Fazer a revisão semanal exige disciplina, compromisso consigo mesmo e principalmente força de vontade. Você acaba se entregando à falsa sensação de que, ah, já está tudo organizadinho, eu não vou gastar tempo fazendo essa revisão não. Ou então, você acaba indo no sentido oposto e fica horas e horas fazendo uma revisão que é só para satisfazer o seu ego de supercontrolador ou micromanager, como se diz em inglês, querendo ver as minúcias de cada assunto dentro do seu sistema, investindo um tempo e energia que não vão acrescentar mais resultados para você. Não caia nessa armadilha. Não fazer a revisão fará você sair dos trilhos facilmente. Fazê-la demorando mais de 30 minutos na semana vai torná-la desinteressante, enfadonha e, naturalmente, você vai acabar abandonando essa rotina. Mas aqui no Balanço Focado, nós não vamos deixar isso acontecer com você. E a partir de agora, você vai saber o que precisa para ter atenção e poder fazer uma revisão semanal eficiente, rápida e que vai garantir você ter um sistema consistente e atualizado, permitindo que sua mente fique clara como água. Essa revisão, ela tem 3 etapas básicas. A primeira etapa consiste em você manter-se leve. Nela, o que você vai fazer? Você vai recolher os papéis, recados, anotações e todos os itens soltos, né, físicos, e vai jogar para sua caixa de entrada. A mesma coisa você vai fazer com as suas caixas de entrada digitais. Um segundo exercício para poder se manter leve é você pegar uma folha de papel e fazer uma busca mental sobre todas as coisas que acabam chamando sua atenção mais do que o normal. Lembra lá dos pop-ups mentais? Essa é a hora que você vai forçar um pouquinho para poder lembrar desses pop-ups e vai anotar e vai pôr tudo na sua caixa de entrada. A segunda etapa é onde você vai manter-se atualizado. Nela, o que você precisa fazer? Você precisa esclarecer cada um dos itens que estão na sua caixa de entrada e vai organizar esses itens nas suas listas de próximas ações, de algum dia talvez, de aguardando e por aí vai. Você também vai fazer nesse momento de manter atualizado a revisão da sua lista de próximas ações uma por uma. Se algum tema está ficando urgente, é interessante registrar no calendário para forçar o compromisso de executar essa ação. Lembra que no calendário a gente coloca coisas que têm data e hora específico para acontecer? Você pode fazer esses compromissos com você mesmo. Outra coisa que você faz, você revisa os compromissos da agenda da semana anterior. Dá uma olhada assim, o que aconteceu, quais foram os compromissos que você cumpriu, quais foram os compromissos que você não cumpriu, para poder reagendar para a semana seguinte. Nos compromissos da semana seguinte, você vai dar uma revisada, vai olhar o que tem, aonde estão ali os seus pontos de gargalo, quer dizer, naquelas datas e horários. Você vai fazer aquilo, não tem como colocar outra coisa para fazer, então você precisa se preparar para participar daquele compromisso. Então, anota aí a ação e registra lá nas próximas ações o que é que você tem que levar para esses compromissos da semana seguinte. E também, nessa etapa, você vai revisar a sua lista de ações, né, que estão aguardando resposta. Se alguma demanda que você repassou já está ficando com o prazo dilatado, cobre o posicionamento da pessoa que está te devendo a informação. A terceira etapa é para você se manter criativo. É onde você vai tentar trazer coisas novas para te ajudar a resolver os seus problemas. O que você faz nessa etapa? Você vai revisar sua lista de projetos para visualizar como que está o andamento de cada um deles. Você teve um insight sobre algo que vai te ajudar seu projeto a andar? Registre em próximas ações ou mesmo no calendário, conforme a natureza da ação. Nessa etapa também você vai revisar a sua lista de algum dia talvez e vai avaliar se o que está ali naquela lista já deve ser ativado para você criar ações específicas para você poder fazer, ou se deve continuar incubado, ou ainda se pode ser descartado, pois o interesse reduziu ao ponto de não mais ter a necessidade de se engajar naquela inspiração. E aí, pessoal, você fez a sua revisão semanal. 30 minutos, nem um minuto a mais, e fazer apenas uma vez por semana. É com isso que você vai se comprometer para ter o seu sistema consistente e atualizado e esses pop-ups mentais não fazerem você ficar maluco aí. Sabe aquele estresse que você vivia tendo? Pois é, ele acaba quando você pratica a revisão semanal de maneira consistente. Nas primeiras semanas, vai ser comum você se pegar pensando nos seus compromissos. Só que como você sabe que eles estão registrados e você não vai esquecer, você pode meio que comandar para o seu cérebro, falar assim, cérebro, está capturado, está esclarecido, está organizado, eu não vou deixar de fazer, pode me deixar em paz. Esse exercício é onde vai fazer você ter a mente clara como água. Revisão semanal é o nome do jogo. Nas dicas dessa semana, eu vou fazer o review sobre dois assuntos. O primeiro deles trata-se de um curso desenvolvido para mulheres, produzido pela Isabel Ribeiro, do canal Isabel Ribeiro Makeup. Como aqui no nosso podcast falamos sobre produtividade pessoal, a ouvinte que quiser aprender a fazer automaquiagem pode se beneficiar muito de um curso que ensina técnicas básicas a avançadas para que ela mesma faça a maquiagem, e com isso, ganhe tempo precioso para os seus compromissos sociais e de trabalho. Mas o curso, necessariamente, não precisa ser comprado só pelas mulheres, não. Você aí que sofre com a sua crush, namorada ou esposa por elas demorarem para ficar prontas para sair contigo, dê de presente o curso de automaquiagem desenvolvido pela Isabel Ribeiro. O curso vai ficar disponível a partir da quarta-feira. O link vai ficar disponível na descrição desse episódio. E a segunda dica dessa semana, e eu não podia deixar de mencionar de jeito nenhum, é que no próximo dia 21 de outubro vai acontecer o segundo WIPOD, que é o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. Esse encontro será no Sesc Palladium, das 16 às 19 horas, e o Balanço Focado vai marcar presença lá junto com vários outros podcasts já confirmados, tais como Casos e Causos, Cinematório, Como é que Pode, Cultura Geek, Entre Fraldas, Falando com a Bunda, Feito por Elas, HQ da Vida, Machine Cast, Pode Brisar, Proibido Calar Catarse, Que Viagem, Sem Choro, Tem Base, Tweepcast, Tricotando e o X-Spoilers. Ouça aí a vinheta. Olá, eu sou a Karen, do podcast X-Spoilers. Olá, eu sou o Rafael Souza, do podcast Tricotando. Olá, eu sou a Stefania Amaral, do podcast Feito por Elas. Olá, eu sou Marcelo Pereira, do Tem Base. Olá, eu sou Rosana, do podcast Que Viagem Cast. Olá, eu sou Afonso Andrade, do podcast Cultura Geek. Olá, eu sou o Diogo Braga, do podcast Casos e Causos, lá do Mundo Podcast. Olá, eu sou o Eric, do podcast Tweepcast. Olá, eu sou o Rodrigo Cornélio. Eu sou o Marcelo Cafieiro e estaremos no segundo WIPOD, Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters, que vai acontecer no próximo 21 de outubro de 2017 em Belo Horizonte. Acesse facebook.com/WIPOD para mais informações. Contamos com a sua presença. Mais um programa chega ao fim. Estiveram aqui conosco Eduardo Ferrari de Brasília, Rafael Lima e o Felipe Firmino do Telegram, a Isabel Ribeiro do canal do YouTube Isabel Ribeiro Makeup, a turma que vai participar do iPod e eu que tô aqui para garantir que você fique revisado, Fernando Sobrinho. Tchau! Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Summers came. Summers came. can't